Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 25 de setembro, em primeira discussão, o projeto de lei 1691 de 2012 do deputado Alexandre Corrêa do PRB, que institui no calendário estadual a Semana Estadual de Conscientização contra a Violência à Mulher, a ser realizada anualmente na última semana do mês de novembro. Para ele, campanhas poderão mudar a postura das pessoas, aumentando as denúncias e as informações sobre os casos. Durante esse período, serão realizados eventos e campanhas sobre o tema para, como diz o autor, romper o silêncio sobre a violência contra a mulher. Reportagem Ronaldo Ribeiro.